J823. 1590. Rádio Clube Joinville. Do jeito que você gosta. A partir de agora, Clube do Ouvinte. Apresentação, César Júnior. Bom dia, vamos amanhecer sorrindo. Bom dia, que todo mundo tem um dia lindo. Bom dia, bom dia. Oi, bom dia! Bom dia, princesinha! Bota o cachecol, bota o gorro, bota a pantufa, que a friaca vai pegar, hein? Bom dia pra Divina, beijo, bom trabalho, bom dia pra você, ouvinte da Rádio Clube, bom dia pro nosso time aqui de comunicação também, hein? E hoje é sexta-feira, né? 9:03, dia 10 de junho. Do ano da graça de Deus. Oi! O dia 161 do ano, lua crescente, outono brasileiro. O sol está aparecendo timidamente, mas está aparecendo, hein? O sol está aparecendo timidamente, mas está aparecendo. Chega de chuva, né, gente? Vamos passar esse final de semana aí com um tempo firme, só com temperatura baixa. Ligado na Clube, frase do dia. Está fadado ao fracasso quem no seu trabalho e vencido pelo cansaço. É, vamos que vamos, hein? Encarar essa manhã aí para quem já está desde cedinho na lida. Hoje é dia dos alcoólicos anônimos, da arma de artilharia de Camões, do chá gelado, da comunidade portuguesa e da raça portuguesa. Legal estar com você. E eu estou com o Gênesis Cunha, o GG, não é? O DJ das multidões, da Central Técnica. Ele que produz tudo aí o programa, né? Para a gente fazer para vocês aí, nossos queridos ouvintes. O Mano Boleslau, o Mano Gente Boa na Central Gravadora, direção do Choquito. Eu sou o César Júnior do rádio AM 1590, na internet, site, aplicativo e também na live no Facebook, né? Se você vai viajar, não vai sentir saudade de Joinville, leva a Clube com você, né? Baixa o aplicativo da Rádio Clube, que aí você acompanha toda a nossa programação, né? Faz como a dona Vera Weinhaus Schmidt, tá lá em Laguna, a terra dela, né? Passeando, visitando a parentada lá, filando uma boia por lá, dando um passeio, né? E acompanha a nossa programação, né? Tanto na live no Facebook como também no aplicativo, né? Dona Vera, hoje tem jogo, vai acompanhar a gente à noite, né? Tem Jack Corona pela Liga Nacional. As atrações de hoje repletas para você, hein? Tem a previsão do tempo, a seguir os aniversariantes do dia, música da saudade, o santo do dia, notícia, informação, boa companhia para você na revista matinal, para fazer aí a sua manhã muito mais feliz, hein? Ligado na Clube, você sabe tudo. São tantas emoções. A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. Você está fazendo aniversário. Viva aniversariante! E todos querem muito te abraçar. Parabéns, felicidades para você nesta data querida. Hoje, no dia 10, né, de junho, parabéns, felicidades. E também hoje e amanhã, né, dia 11, domingo, a gente vai passar os aniversariantes aqui, hein? Se você não for citado, sinta-se lembrado e abençoado pelo nosso programa, não é? Parabéns, felicidades, alegria, aniversário de namoro, noivado, casamento, conquista no trabalho, recuperação da saúde, hein? Abraçando a Gabriela e Cristina Klenk. Ah, tem festa na família Klenk hoje. Parabéns, querida. Beijão, felicidades. Carlos Fernando Jacinto, parabéns, felicidades também, os nossos desejos. A Marcenaria Muraro está de aniversário hoje também, né? Parabéns para todos aí da Marcenaria Muraro. O Luiz Scrock, lá, terra que viveu nascer, né? Grande comunicador. Está nesse horário agora na Rádio Comédia Portugal, onde eu iniciei lá os meus trabalhos. Está lá comunicando também, né? Para todo o seu público. Carlos Pagel, parabéns também. O Thiago Turro, parabéns, Tiagão. Felicidades, hein? O Walter Diabe Júnior, um dos maiores goleiros da história de Santa Catarina, defendeu o nosso Joinville Esporte Clube. Parabéns, Valtão, hein? Fez história aqui no Tricolor. Hoje é aniversário também o Toninho Oliveira. Toninho é coordenador de esportes há muito tempo na Associação Atlética Banco do Brasil. Cara espetacular. Toninho, um beijão pra você. Felicidades também aqui na terrinha. Amanhã, dia 11, véspera do Dia dos Namorados. Amanhã, sábado, meu amigo Mário Klein, meu amigo. Turma Disco, apelido Mário Klein é Carça Larga. Delário Carça Larga, Carça Estreita. Grande Mário, parabéns, hein? Beijão pra você também. Ele torce pra que time? Sabe que time ele torce, seu Gênesis Cunha? Ele torce pra camisa que você tá, pro time da camisa que você tá vestindo aí, sabe? Ele é verdão, ele é parmeira, né? Parabéns, Mário. Felicidades, tá, querido? Um abração pra você. O Décio Antônio Coraza. Décio Antônio foi um grande centroavante do Avaí. Hoje comentarista esportivo. Trabalhamos juntos na Rádio Guarujá de Florianópolis. Parabéns, felicidades. O Júlio lá do Rancho Timbé também de aniversário. Hoje parabéns, hein? O Ciro César. O Ciro César faz oficinas de rádio. Ele é de São Paulo. E ele tem uma Kombi com um estúdio móvel. Ele roda lá por São Paulo. Ele apresenta cursos e oficinas. E encontrei com ele no congresso da Bert mês passado em Florianópolis. Parabéns, Ciro. Felicidades para você. O aniversário também, hoje, domingo, Antônio Viana Neves. Domingo de aniversário, o popular Toninho Neves, o sanfoneiro. Parabéns, um dos jornalistas mais experientes e renomados de Santa Catarina. O Toninho Neves, né? Tem seu programa matinal na Rádio Colom AM, tem sua coluna na internet também, né? Parabéns, Toninho. No domingo também o Ronaldo Nascimento Júnior, parabéns, né? Adriana Freitas, parabéns, domingo também. Edilene Oliveira no domingo. O Fernando Zucco Paoli também de aniversário no domingo. O Dorval Prete, ex-vereador, pessoa maravilhosa, também domingo apagando velhinhas. Na segunda-feira tem aniversário do Antônio Barro Pereira, o Toninho, grande zagueiro Toninho, hein? Jogou um bolão, né? Jogava com a camisa do América, o Toninho e outros clubes também. Então, para toda essa gente aí, de hoje até domingo e também um restinho de segunda-feira, os nossos desejos de muitas felicidades, que você tenha aí realmente dias maravilhosos na sua vida. Bom dia, parabéns! Um presente, felicidade e muito amor. Parabéns! E o festeirê continua. Que bom a gente poder dedicar. Eu gosto tanto da sua do programa, né? Mesmo que a pessoa não é citada aqui, mas está de aniversário, a gente fala, não é? É aniversário domingo também, está chegando para a gente aqui, não é? Na nossa central de aniversários, um dos departamentos do programa. Domingo, dia de aniversário da Dona Alzerina. Dona Alzerina, ô menina! Vamos passar aí fora, tomar um café, hein? Comer um bolinho domingo. Parabéns, querida, parabéns, felicidades, hein? Aí os desejos do seu esposo, seu Rafael, da Duda, de toda a família, hein? Que bom, vai estar a família reunida em festa aí. Dona Alzerina, uma pessoa queridíssima. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas conhece a Dona Alzerina? Já a gente conhece, né? Mas não vai faltar oportunidade, hein? Beijão, querida, parabéns, felicidades, se cuida. Deixa ninguém te enganar por aí, hein? É isso aí, gente. Um beijão, um abração, parabéns e viva a vida! Nessa data querida, Deus abençoe! Clube do Ouvinte, amanhã do jeito que você gosta, na sua Rádio Clube, 100% Joinville. Ô, relógio, marca! O ponteiro grande e o ponteiro pequeno tá trabalhando. Vamos ver quantas horas agora. Tá todo mundo trabalhando, né, Nércio? Não é só os ponteiros, não, né? 9:11, 9:11. Tem gente que papo pro ar? Tem, mas já trabalhou, tá no dia de folga, tá com todo o direito, não é? De curtir esta super sexta-feira, hein? Aproveitar esse final de semana que vem frio. Então vamos lá, vamos dar mais uma recocheteada aí nas roupas quentes, não é? Pra não passar frio, né? Pra não passar frio. A turma diz que frio não existe, o que existe é falta de calor, né? Por isso temos que nos aquecer, não vamos esquecer dos pets, dos animais também, né? Da cachorrada, dos gatos, sempre lugar quentinho e confortável e aquecido, porque eles também sentem frio, né? Eles têm muito calor no coração, porque eles amam a gente, né? Mas tem que cuidar da parte física também da bicharada, hein? Os passarinhos, né? Quem tem o porquinho da Índia, quem tem o seu animalzinho aí, a calapsita, eita calapsita, e os periquitos, será que faz barulho os periquitos? E o papagaio, será que faz barulho também o papagaio? O Gênesis Cunha, o Gênesis é o DJ das multidões. 9:12, bom dia, GG. Bom dia, César. Tá todo verdão hoje, parece um papagaio. É, todo de verde. De verde pra homenagear o Parmeira? É líder, né? Ah, é líder, verdade. Pode botar a mão na testa, ele não vejo ninguém na minha frente. Eu só vejo o Corinthians atrás. Nossa, deixa o Corinthians, tadinho. Deixa, tem mais gente que tá no carcanha. Tá chegando, não acabou o campeonato ainda, mas... É, quem mais que jogou ontem, ô Gênesis Cunha? Ah, o Goiás. Empatou, né? Empatou com o Fortaleza. Fortaleza tava ganhando. Jogo meio michuruquinha, né? E o São Paulo com o Coxa, Curitiba. Empataram também? 1-1. Barbaridade, né? Para é 1-0 pro São Paulo. Aí... Aí o Curitiba empatou, né? Empatou. O Fortaleza tá ganhando e o Goiás foi lá e empatou. Tem um tal de Alef Manga no Curitiba que faz gol pra danar, bicho. É. Gol de bola, né? Tem imagina... Léo Gamalho? É isso? Léo Gamalho. Não é o Zé Ramalho. Não. Léo Gamalho. Léo Gamalho. Esse é um bom atacante, né? Excelente atacante. Jogou no Criciúma também, né? Jogou no Criciúma também. E devia estar um frio danado em Curitiba ontem. Tá chovendo, né? O Couto Pereira eu conheço, com chuva ainda, rapaz do céu, né? Eu trabalhei em Curitiba, é um estádio frio, né? Tem o calor da sua grande torcida, Coxa Branca, mas é um estádio frio, gelado pra danar, rapaz. Em São Paulo também estava chovendo. Em São Paulo? Sim. Também estava chovendo? Estava chovendo. Estava chovendo boa parte, né, do Brasil, né? Chovendo, né? Agora passou, né? Tem umas restinhas de sol aí? Tá querendo, sim, mas fala baixo. Tá meio tímido. Falando nisso, daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vem. Daqui a pouco ele vem com tudo. Se alguém viaja, vai viajar aí, liga aí de pra onde que vai, que a gente pergunta pro Coutinho como é que tá o tempo. O Valdir, né? Vai pra Barra do Sul. Quem? O Valdir. Vai pra Barra do Sul? Cuidado nas andanças lá pela Barra do Sul, velho. Presta atenção no trânsito. Não vai te perder por lá. Presta atenção no trânsito. Se você vai de moto, de carro? Ah, vai de carro, né? De moto que essa friaca não dá, né? Ah, tá chovendo aí, não vai dar. Vai chegar a 0 grau, você acredita, ô Jesus? Louco! Ah, louco, né, tia? Meu Deus. Como diz lá em Portugal, na terra que me viu nascer. Fuja, louco! Fuja. Fuja, louco. Deus nos livre e guarde, não é? Ô Gênesis Cunha. Então, passou aí os resultados. Hoje tem o Jack Crona, né, hoje? Hoje tem Jack Crona hoje. Eu já tô com a minha bota de motoqueiro aqui, porque a Drica fica nervosa, ela dá um chute na canela, né? Tem que engessar. Tem que engessar a perna, engessar a perna. Hoje o Jack Crona joga com o Campo Mourão, às 20h, no Centro Eventos, hein, gente? Vamos lá, hoje, 20h, o jogo, horário excelente, né? Acaba ali 9:50, 9:50. Dá tempo pra sair fazer um lanche, comer uma pizza, não é? E curtir essa sexta-feira em família, tem dado um público maravilhoso e um público de qualidade. Vai lá para torcer, para viver bons momentos. O time perde? Perde. Não existe time imbatível, né? Mas a disposição e eu converso com os atletas do Jack Futsal, às vezes, coisa maravilhosa, o carinho dessa torcida, como tem em outras cidades também, mas... eles vêm em família, e depois do jogo, aquele, né, congraçamento na quadra ali, enfim, é um verdadeiro evento esportivo, né, e hoje tem. Então vamos lá com a família assistir e torcer pelo nosso Jack Futsal. Eu faço a transmissão com a Adrique Varini na Jack Futsal TV, na página do clube, no YouTube do Jack Futsal. Vai lá, bota Jack Futsal ao vivo que já vai aparecer a nossa transmissão, tá bom? Pra você ligadinho com a gente. Como é que tá o programa aí pra hoje, Gênesis Cunha? Estamos esperando a sua participação. Ontem nós era pra rodar a música da rotina da Terezinha, não saiu, mas vai sair hoje, tá, Tere? Vai sair hoje, não fica braba. Não saiu? É, ontem ela jogou pedra, mas... Não saiu ontem? Não, não saiu. Barbaridade. Então eu peço desculpa. O computador falhou? Falhou. Então, a ouvinte que pediu ontem a música aqui lá da Barra do Sul, deixa eu ver, a Tânia da Barra do Sul pediu Roberto Carlos, Amor Perfeito, vou rodar essa música. Uhum. E eu vou pedir desculpa a Risolete, que ela pediu Luz Divina, e vou rodar segunda-feira para ela. Tá bom, Risolete. Tá bom? Como estamos aqui em clima de final de semana, Dia dos Namorados, então vamos rodar o Amor Perfeito, né? Claro. Hoje e vamos voltou. Rodar hoje a rotina. Já tá na programação, tá? Hoje eu estou aqui, não vai dar erro. Tá, vamos tocar umas bem românticas hoje, né, hoje? É, hoje é... Menajar os aniversários... Os aniversariantes também, né? Uhum. Mas homenagear aí os namorados, né? Os eternos namorados, né? Eternos namorados. Que glória, né? Então vamos repetir aí o sucesso do rei hoje, Gê? Hoje vamos rodar o Amor Perfeito e Rotina. Tá. Rotina. Aí segunda-feira a gente roda Luz Divina. Que bom. Tá bom? É, falou na Claudete, é isso? Claudete? Vai rodar a segunda pra ela, né? Não, Risolete. Ah, Risolete. Risolete, ela pediu Luz Divina, aí roda segunda-feira pra ela. Tá, mas eu lembrei da Claudete Lisboa, lá do Clube de Mães, né? Que é dia 14, o bingo. Terça-feira? É. Bingo do Clube de Mães. Mãe e Rainha, uhum. Às 14 horas, lá na rua Santa Rosa de Lima. Então, quem gosta de um bingo, né? Vamos prestigiar lá. Que começa, que vai ter também esse fim de semana, ô Gênesis Cunha. Tá ligado? Tô. Vai ter a festa do Aipim, sabia? Onde? Ah, eu vou passar pra você aqui. Imagina que a festa do Aipim vai ter Aipim, né, ô Gênesis Cunha? Com certeza. Aquela coxinha de massa de aipim. Aquele aipim fritinho com linguiça. Yes. Hã? Meu. Yes. Aí tu queres pra quê, rapaz? Pega aqui. Fecha. É a 11ª festa do aipim na Sociedade Dona Francisca. Ó. Oh? Lá no Pinguim, no Campo do Pinguim ali. Na frente do Ibner, ali no posto de gasolina, né? Lá é quilômetro 20 ou 21. Vamos ver pra Campo Alegre? Isso. Passou. Passo Rio da Prata? Passo Rio da Prata. Não. É, passo Rio da Prata. Passo. Não, antes. Antes? Antes, antes do meio-dia. Ali no posto Ibner, ali, gente. Posto Ibner, lado esquerdo ali, a tradicional Sociedade Dona Francisca, que tinha um restaurante do Durval Lopes Pereira, né? E ali também tem ainda, não é? Um restaurante muito bom. E a Sociedade Dona Francisca abre as portas, só que a festa é hoje e domingo. Sábado não tem atividade. Então, hoje. Hoje, às 19h30, torneio de tiro ao alvo seta. 19h30, jantar tipo com Schwarzauer. Hoje. Hoje? Toma uma Schwarzauer? Não. Não, também não. Também não. Não, não, não tem. Mas o pessoal tradicional gosta, né? Schwarzauer é a sopa preta, né? Não, não, isso não. Não, eu não gosto. Não. Mas tem outras coisas lá. É. Animação da banda Joia Musical. Joia Musical. Vai ter um saracoteio lá pra dançar, né? Montanari não vai, tá? E entrada livre. Ó. Oh. Paga nada, né? Hoje. E domingo? 19h30. Amanhã não tem nada, tá? Amanhã não tem nada. É folga pro aipim. Amanhã descascar o aipim pra domingo, né? Pra preparar o almoço lá. Fala com o Verso Legal lá. Ô, Verso Legal. Domingo, 7h30. Cadê o homem? Vai ligar? O homem? Domingo. Potinho, sai do monte. Domingo, 7h30 da manhã, na friaca que vai dar. Meia maratona. Opa, acho que eu vou. 11h30, almoço típico colonial à base do aipim. 1h30 da tarde, domingueira com a banda Joia Musical. Joia Musical vai fazer uma dobrada, né? Vai tocar hoje, sexta-feira e no domingo também, 1h30 da tarde. Aquela tradicional domingueira, soirê, né? E às 18 horas, o encerramento da festa, a entrada é livre. Então, leva a família lá, pode levar a família. Pode levar a família, a criançada, tudo. Quem nunca assistiu um torneio de tiro ao alvo seta, vai lá assistir hoje, começa às 7h30. É sensacional, gente. É uma das modalidades mais tradicionais dos clubes de tiro de Santa Catarina, hein? Joinville tem essa tradição aí, no tiro seta, né? Então, vai lá para você conhecer, é muito bacana, tá? A entrada é gratuita, não é? Então, é, lá na Sociedade Dona Francisca. Tá bom, gente? O Eugênio me deixou em confusão se a Dona Francisca é antes ou depois do Rio da Prata. É, depois do Rio da Prata. Depois do Rio da Prata. Mas amanhã tem o um negócio do bombeiro, né, César? Amanhã tem o Rotary organizando aí o Bombeiro Solidário, né? Mirim, no Espaço Sapore, que fica na Hermann Augusto Lepper, aqui na área central da cidade, depois do Fórum da Câmara, esquina com a Itaiópolis, tem um espaço ali de food trucks, né? É fixo, uma área sensacional, né? Uma área. Então, amanhã, meio-dia, vai ter atrações, os bombeiros vão estar lá, tem um momento de congraçamento também, de confraternização, e parte da arrecadação ali, do que as pessoas consumirem na praça de alimentação, será destinado ao Bombeiro Mirim de Joinville, tá? Excelente, quanta coisa, né? E nas feiras também, né? O Arquivo Histórico de Joinville, aqui na Hermann Augusto Lepper, na área central, também vai estar aberto no final de semana, né? Até passei a programação hoje no Jornal da Clube, e muitas feiras também. Sábado e domingo, né, para homenagear aí o Dia dos Namorados, bons presentes do nosso artesanato, gastronomia também, né, que legal, né, e o tempo está ajudando, né, que bom. 9h22 para você acompanhando, então apresentamos a tradicional abertura aqui do nosso programa, com assuntos pertinentes aí à nossa comunidade, o pessoal do litoral aí continua aí, aproveitando aí, né, a safra da Tainha. Nosso abraço aí a São Francisco do Sul, todas as suas praias, lindas praias, Centro Histórico de São Chico. Dá vontade, né? Pegar o carro amanhã, dar um passeio lá por São Chico, né? Ali pela manhã, dar um passeio ali no Centro Histórico, depois dar uma volta lá pelo Capri, Praia do Forte, também lá no Itaguaçu, né? Na Ubatuba, na Praia da Enseada, que vai ser revitalizada a Praia da Enseada, é um projeto... Olha, audacioso, hein? Que a Prefeitura de São Francisco do Sul vai fazer na Praia da Enseada. Já há muito tempo merecia, né? Um investimento ali, a mobilidade, deixar aquele local pronto, né? Para as pessoas, para as famílias, para os turistas também aproveitar, né? Lá na Prainha, na Praia da Saudade, na Praia Grande, visitar o Carpano lá na Praia Grande. O Carpano, bom dia. Praia do Ervino, né? Pessoal de Balneário Barra do Sul também, bom dia. Araquari, São João do Taperiú, bom dia, Garuva. Bom dia também para quem está acompanhando a gente. Itapuá e boa parte do litoral paranaense. Vamos lá, que depois a gente fala com o homem, né, que está numa atividade intensa, o Ronaldo Coutinho, que a freca vai chegar, né? Vai chegar. 9h24, dá o play, vamos tocar a primeira. Agora no Clube do Ouvinte, a música da saudade. Na voz marcante do Daniel cantando Caipirinha. Da minha frente, porque eu estou carente. Morena, não me provoque assim. Esse seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pingo de dó de mim. Mistura de limão com aguardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais, ah, é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha como um louco atrás. Olhos da minha frente, porque eu estou carente. Morena, não me provoque assim. Esse seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pingo de dó de mim. Mistura de limão com aguardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais, ah, é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha com um louco atrás. Thank you.

A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. Junte a família, acrescente os amigos e cubra com muita solidariedade. Assim vai ser o Rotary Foods Dia dos Bombeiros Mirins. Um evento que reúne diversas atrações, além de um delicioso cardápio. Dia 11 de junho, a partir das 12 horas, no Espaço Sapore. Parte da renda será revertida para os Bombeiros Mirins. Realização: Bombeiros Voluntários de Joinville e Rotary Cidade dos Príncipes. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Clube orgulhosamente transmite a Santa Missa. Ao vivo, direto do Santuário Sagrado Coração de Jesus. A Santa Missa, todos os domingos, na Clube. Um grande presente para você e sua família. Clube, do jeito que você gosta. Do jeito que você gosta. Rádio Clube. Clube do Ouvinte. Amanhã, do jeito que você gosta. Na sua Rádio Clube. 100% Joinville. Hora do conhecimento, momento de fé. Bom dia, trabalhadores, trabalhadoras. Bom dia, quem está de boa hoje, de barco pro ar, curtindo já esse início do final de semana, hein? 9 horas e 35 minutos, hora de concentração nesta hora tão bacana, não é? O Santo do Dia, com o Diácono Osvaldo, um presente do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Joinville. O Santuário Sagrado Coração de Jesus oferece o Santo do Dia. A vida dos santos é o Evangelho vivido com fidelidade no dia a dia e nas mudanças da vida. De junho, dia de Santa Alice. O nome Alice, segundo alguns linguistas, é de origem grega e significa marinha. Assim são chamados também certos peixinhos. A santa é também chamada Aleida ou Alida. A sua santidade foi, de fato, paga a preço de longa e terrível doença, uma das doenças mais temíveis da Idade Média, que condenava todos os que eram atacados por ela, a verdadeira morte civil, além da lenta morte física, a lepra. Nascida perto de Bruxelas, no início do século XIII, mostrou-se desde pequena dotada de inteligência e espírito precoce. Aos 7 anos de idade, foi acolhida na abadia beneditina feminina de Cambrai, na Bélgica. Aos 9 anos, o vento do milagre começou a soprar em torno dela. Infelizmente, a jovem contraiu também precocemente a inexorável lepra. Estando já segregada no mosteiro, Alice foi rigorosamente isolada do resto da comunidade, enclausurada para sempre num sótão. Esse foi o purgatório terreno da monja leprosa, cujas dores foram consoladas por companhias celestes e aliviadas por sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ela amou ternamente, muito antes que a devoção mesma fosse aprovada e adotada pela Igreja. Em 1249, já reduzida a condições extremas, foi-lhe dada a unção dos enfermos. Mas ela agonizou por um ano inteiro, completando assim, a custas de penas indivisíveis, o seu purgatório na terra. Morreu a 11 de junho de 1250. Santa Alice, rogai por nós. Há muitos anos passados no mundo existia uma jovem encantadora, o seu nome era Luzia. O moço apaixonado casar com ela queria, explicando foi dizendo: que lindos olhos tens, eu queria seu amor e seus olhos também. Mas Luzia respondeu: estes olhos são seus, mas casar não me convém. Santa Luzia, para brilhantar a apresentação do Diácono Oswaldo do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Joinville e o Santo do Dia, voltando aqui na programação do Clube do Ouvinte na próxima segunda-feira. Estamos aí, seguindo em frente com fé em Deus e pé na tábua. Vamos lá, se liga na Clube 943. A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. Junte a família, acrescente os amigos e cubra com muita solidariedade. Assim vai ser o Rotary Foods Dia dos Bombeiros Mirins. Um evento que reúne diversas atrações, além de um delicioso cardápio. Dia 11 de junho, a partir das 12 horas, no Espaço Sapore. Parte da renda será revertida para os Bombeiros Mirins. Realização: Bombeiros Voluntários de Joinville e Rotary Cidade dos Príncipes. A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. O Arraial do Costumino está repleto de promoções o mês todo. Aproveite e faça sua festa. Chocolate Bis Extra 45 gramas de R$ 3,49 por R$ 2,49. Vinhos Campo Largo 750 ml de R$ 15,99 por R$ 12,99. Cerveja Stanis Pack com 6 de R$ 39,99 por R$ 35,99. Se beber, dirija. Abasteça e pague com Shell Box. Você ganha desconto e economia de verdade sem pegadinha. Posto Mimi, tudo bem no caminho? Todo sábado às 9 horas tem o Clube da Alegria, o melhor das bandas para animar sua manhã de sábado. Clube da Alegria, aqui na rádio que é 100% Joinville. Rádio Clube. A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. Como é que tá a sua manhã aí, ligadinho aqui na programação da Clube, hein? Valeu, valeu por demais a sua participação e queremos mais recadinhos, né, Eugênio Cunha? Com certeza, a Dona Vera tá lá em Laguna acompanhando nós pelo Facebook. Bom dia, Dona Vera Schmidt. Tá lá em Laguna, né? Dando aquela passeadinha e hoje vai acompanhar o jogo, não é? Torcendo pelo Jack Futsal. Dona Vera, boa, boa estada aí, não é? Um abraço para todos os seus familiares e amigos aí na linda histórica Laguna, GG. Com certeza. E o seu Roberto Nicolau também chegou agora, tá tomando aquele cafezinho. Ele disse que com aipim, César, aipim com costela de panela. Vaca atolada. Vaca atolada, um dos melhores pratos com um aipim. Bem lembrado, Roberto Nickler. Abração aí, um ótimo final de semana. E também temos a Terezinha Leite, a Claudete Lisboa do Floresta, a Rosa, o esposo Carlos lá do Aventureiro. Precisamos de sol para secar a roupa, é verdade. A Dona Ladi também agradece a sua audiência. Dona Ladi, bom dia. Aí disse que tá famosa já, César. Que é? Dona Ladi. Ela encontrou uma fã, né? Uma fã. E que agora é amiga dela, né? Amiga dela. Se conheceram lá no Sagrado. Luciane, né? Luciane, lá do Santo Antônio. Santo Antônio. Ô, Luciane, um beijão pra você todos aí. Exatamente. E agora são amiguinhas, né? Amiguinhas. Estão tricotando ali no Zap Zap, né? Com certeza. Que legal. Legal, Dona Ladi. Obrigada, Dona Ladi, a Lúcia lá do Santo Antônio. Tá ligadinho conosco, obrigado. E se conheceram lá na despedida do Padre Anísio, na missa. Legal, legal. Que bom. E foi muito bom lá, foi muito bom. E o Padre Rodrigo sempre, aquela fala aqui, né, César? Rodrigo Bento! Ah, sim, claro. Rodrigo Bento, o nome dele. Ah. Coisa mais linda, mais querido. Então tá bom, então. Mais querido. Bom dia, César Júnior. Ó, já falei, bom dia. Bom dia, Gênesis Cunha. Bom dia, Dona Lati. Bom dia. E o negócio lá? Vai sair, será? Vai, vamos. Só passar o frio. Passar o frio? Ah, então. O almoço, a hora que vocês quiserem, só avisem, né? Pode ser uma sopa, né? Pode ser um aipim, né? Um aipim. É isso aí. Vamos ver quem mais aqui. Participando, a Beatriz do João Costa, a Shirley do Ademar Garcia, o Valdir do Floresta, tá ligadinha. Quem mais aqui? A Rúbia do Panaguamerim, bom dia. A Lúcia lá do Jardim Paraíso, bom dia. A Rosa Some do João Costa. Virgínia Vieira lá do Aventureiro. A Isonete do Itaú, ligadinha aqui na Rádio Clube Joinville. E também a Verônica Zimmermann, César, lá do Aventureiro, ligadinha conosco na Rádio Clube Joinville. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes, realmente. Estamos contentes aí com a participação que as pessoas têm com a gente aqui, o carinho e a recíproca é a mesma, né? A gente também está ligadinho com vocês aí. Abre o bailão da Clube aí, porque o Mano já está com a toalha no ombro aí para dar aquela dançadinha, dar uma saracoteada aí. E não pode faltar os atuais do bailão da Clube. Está no palco já, hein? Cantando. 9h48. Dá-me um beijo antes de partir. Mata meu desejo antes de dormir. São essas palavras que em mim ficou. Você foi embora Seria só meu. Te vejo você se afastar. deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. No sábado às 9 horas, tem o Clube da Alegria, o melhor das bandas para animar sua manhã de sábado. Clube da Alegria, aqui na rádio que é 100% Joinville. Já baixou o nosso aplicativo? Acesse o Play Store do seu celular e baixe o aplicativo gratuito Rádio Clube AM Joinville e fique 24 horas ligadinho aqui na Rádio Clube. O Arraiá do Posto Nime está repleto de promoções o mês todo. Aproveite e faça a sua festa. É a pipoca de micro-ondas York 100 gramas de R$ 4,99 por apenas R$ 3,49. O amaciante Down Litro Lírios do Campo, 500 ml, de R$ 12,99 por R$ 9,99. E ainda o sabão em pó Omo Lavagem Perfeita, 800 gramas de R$ 14,99 por R$ 11,99. Abasteça e pague com Shell Box. Você ganha desconto e economiza de verdade, sem pegadinha, hein? Posto Mime, tudo bem no caminho. Amigo ouvinte, você pode participar da programação da Clube via WhatsApp. Envie sua mensagem de texto ou áudio gravado para 988100574. Aproveite para pedir a sua música preferida, reivindicar melhorias no seu bairro ou simplesmente para mandar aquele alô. 988100574. É a Clube do jeito que você gosta. Do jeito que você gosta. Rádio Clube. A Rádio Clube Joinville apresenta Clube do Ouvinte. Dez horas, três minutos, 10:03. Bom dia, gente. Sextou, hein? Sextou, então, já antivéspera do Dia dos Namorados. Que esse ano cai no domingo, hein? Cai no domingão, domingão. Hoje temos que tocar aquela... Recebo as flores que eu te dei, hein? Em cada flor um beijo meu, Newton César. Vamos tocar daqui a pouco uma romântica das boas pra você aí, hein? Programação tá boa e você ligado na Clube acompanha até o meio-dia o nosso programa aqui, participando pelo WhatsApp 988100574. Vamos tocar pra você aqui agora na Clube o... Vamos que nós vamos tocar aí agora. O que, que deu aí no programa, Gênesis Cunha? Programar a música que o ouvinte pediu aqui do Renan e Raí. Renan e Raí? Isso. Opa! É, será que ainda pensa em mim? Será? Será? Será? Vamos ver aqui. Será? Será? Será? Será? Daqui a pouco o Renan e Raí, pedido aí da nossa programação para você aqui na Clube, né? Siga aí, você já pode pedir sucesso do rei aí para segunda, terça-feira, no nosso WhatsApp 988100574. Ligado na Clube, você sabe tudo. Vamos seguindo, seguindo para você curtir a melhor programação. Vamos lá então, o Gênesis Cunha fica atento e está no comando da programação aqui do nosso Clube do Ouvinte. Tá aí a voz marcante do Aldemar Dutra, Juramento. Todos dizem ser mentira que te quero, porque nunca tinham me visto enamorado. eu te juro que minha alma não entende a razão de eu estar apaixonado. Quando estou perto de ti, estou contente. Eu quisera que de nada tu lembrasses. Tenho medo que a sombra de outro afeto desfaça um dia esta ilusão tão cara. Jura-me que has de ter no pensamento a lembrança do momento em que eu te conheci. Olha-me com o teu olhar profundo, que é a coisa deste mundo mais bonita que já vi. Beija-me com um beijo apaixonado, como nunca fui beijado desde o dia em que nasci. Ama-me com fervor e com loucura, e sentirás a amargura que estou sofrendo por ti. Estou sofrendo por...